Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui estudando o livro mais importante da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Recebendo dele a mensagem de conforto espiritual. Porque o Apocalipse é uma carta de um amigo que, com uma antecedência extraordinária, avisa aos seus amigos o que poderá acontecer se eles não tiverem um comportamento de acordo com as leis da civilidade, não somente material, mas espiritual. Porque já disse o mentor das claridades divinas, que se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Daí entendermos a razão porque dos sete flagelos do capítulo 15 do Apocalipse é apenas a colheita de uma semeadura. Porque Paulo apóstolo aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7 diz: não vos deveis enganar, porque de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Versículo 1 do capítulo 15 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, os sete flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera divina. Meus amigos e meus irmãos, um sinal do céu já é algo muitíssimo significativo. Mas João faz questão de dizer que esse outro sinal é grande e admirável. É como a nos chamar a atenção para o fato de que não podemos ficar distraídos quanto ao que se vai dar. pois o sinal é realmente grande e admirável, porquanto nada menos que sete anjos, traziam sete flagelos. E esses flagelos eram os últimos da série de coisas graves, por que não dizer terríveis, que nós seres humanos semeamos. Não diz o povo que é que se faz e que aqui se paga? Escolhemos um caminho, temos que colher os frutos que encontraremos por esse caminho, que semeamos nesse caminho. Apesar de ter Jesus, grande professor da humanidade, no seu evangelho, segundo Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, dito a nós o seguinte a respeito de duas estradas. Entrai pela porta estreita, adverte o Cristo, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que a encontram. Meus amigos e meus irmãos, inspirado em Jesus, eu mesmo tenho dito, o homem cresce quando desafiado. Também inspirado no grande professor, grande educador da humanidade, tenho lembrado a vocês que nos momentos de crise é que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. Ora, quando se vão consumar todos aqueles atos dos sete últimos flagelos que representam a cólera de Deus, isso é uma forma bíblica de falar. Os profetas sempre apresentaram tudo isso com eloquência, com gravidade, porque a humanidade vive muito distraída pelas invocações da vida diária, aquela coisa toda. Muitos só pensam em sobreviver a qualquer custo, mesmo que passando por cima como trator, os seus semelhantes te fazem-no como se isso não tivesse consequência. Tudo nesse mundo tem consequência. Está lá na dialética da boa vontade. Mas se nós lemos no capítulo 15, versículo 1, a respeito dos sete últimos flagelos trazidos pelos sete anjos, que com este se consumou a cólera de Deus, por outro lado, a gente encontra o conforto, o fortalecimento de que tanto precisamos. Sim, precisamos muito. No Evangelho de Jesus, o mesmo inspirador do Apocalipse, a João, através de um anjo, Jesus recebeu o Apocalipse de Deus, que é o grande anunciador das profecias, como vimos no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, naquela série, dentro desta série, o Apocalipse Jesus para o Simples de Coração, aquela série, os profetas e o fim dos tempos. Diz aqui Jesus: não tivesse o Senhor Deus abreviado aqueles dias, e ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Como é que Jesus faz, ou Deus faz a escolha? Ele mesmo afirma que é através das obras, porque quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. A esse trechinho que li do Evangelho de Jesus é segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 20. Como é que se dá a escolha de Deus? Evangelho do divino chefe da humanidade, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá, vejam bem, a cada um conforme as obras de cada um. Devemos prestar atenção ao que diz o Cristo, porque no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, ele diz: se devemos dar a César o que é de César, muito mais a Deus o que é de Deus. Porque buscando primeiramente o reino divino e sua justiça, como lemos no versículo 33 do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. Quando damos a Deus a sua parte, recebemos dele muito mais que César nos pode oferecer. Geralmente César não oferece nada, ele tira tudo. Panem et circenses. Panem et circenses. Bem, meus amigos e irmãos, vai consumar-se a cólera de Deus nos sete últimos flagelos. Versículo 1 do capítulo 15. Então as nações do mundo inteiro serão atingidas, como já estão sendo atingidas. Vocês não veem as doenças, os vírus cada vez mais fortes, os remédios tornando-se impotentes? Mas a era de Deus, eu já expliquei, apenas a manifestação dos nossos erros, da nossa falta de solidariedade social. É isso aí. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória, a cada um de acordo com as suas obras. E Jesus no Evangelho e no Apocalipse. Mas como eu estou falando sobre os diáconos, tendo em vista o que está anunciado aqui de forma candente, o João Evangelista, a respeito da consumação da cólera divina, eu achei por bem ler aquela passagem do apóstolo Pedro, grande pescador da Galileia, capítulo V, na sua primeira epístola, particularmente os versículos 2 e 3, diz: Pedro, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso aqui não é só para os religiosos, não. O povo é um rebanho que tem que ser bem conduzido pelos políticos também. As decisões deles não decidem os nossos destinos. Então eles também têm que ser alertados quanto a isso. Conforme li para vocês, nos programas anteriores, a respeito dos diáconos, que os apóstolos concluíram que não podiam ficar, ao mesmo tempo que pregar, estar distribuindo alimento aos necessitados. Houve lá uma queixa dos helenitas contra os hebreus, discípulos de Jesus, que estariam distribuindo mais as viúvas dos hebreus do que as viúvas dos helenistas. Então os 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quem quiser acompanhar na Bíblia, versículo 2 agora. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não quer dizer que eles não fossem também socorrer as viúvas, não, eram doidos. Mas iriam pregar para ensinar outras pessoas a socorrer os necessitados. E disse aos discípulos de Jesus: o número crescia, multiplicava-se, como está no versículo 1. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Assim aconteceu. Os discípulos escolheram lá, olha a democracia funcionando aí no meio dos apóstolos. E apresentaram-nos depois perante os apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos, quer dizer, passaram a bênção de Deus para eles. Fizeram uma espécie de Pentecostes com os diáconos, que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, sendo um instrumento de levar essa palavra aos que dirigem, não somente os parlamentares do país, já que este sistema LBV mundial é ouvido por todos, e não temos pretensão de ensinar a ninguém. Estamos analisando o texto sagrado. Mas aos empresários, aos condutores de instituições, como eu escrevi tantas vezes aos que trabalham comigo na Legião da Boa Vontade, estou sempre fazendo isso. Tirando da minha experiência, que é alguma, afinal de contas são décadas, nessa labuta, e diária, hein? Diária, sem sábado, nem domingo. Nós estamos trazendo a nossa cooperação. Não somos donos da verdade, não. Não somos loucos a este ponto. Dono da verdade é Deus. Mas lá há pouco eu li Pedro aconselhando ao rebanho que Jesus lhe tinha entregue para conduzir, aconselhando aos discípulos, apóstolos, presbíteros, também aos diáconos, porque não adianta dar somente a comida. Tem que ensinar o camarada para sair daquela situação. Só que os diáconos se dedicariam mais ao socorro da promoção humana e social. LBV acerta, dizem que LBV é um ótimo paradigma, tantos dizem, porque ela segue isso aqui. Apacentai. Mas Pedro não falava somente aos apóstolos, aos presbíteros, mas também aos diáconos. Estou repetindo para vocês guardarem. Não se lembram do que eu falei aqui? Aquele pensamento de Napoleão Bonaparte, a melhor figura de retórica é a repetição? Então, como seriam os diáconos visto assim, de uma maneira mais ampla? os diáconos em particular. De certa forma, os presbíteros, os apóstolos, mas os diáconos. Uma espécie de inspiradores aos políticos. Pois tudo aquilo iria crescendo, deveria crescer num sentido assim como se vê o político hoje. Seriam então uma espécie de inspiradores para isso. Não é isso mesmo? O político é o que cuida disso. Porque se governa, é com o povo e é para ele que se governa. E que faziam os diáconos se não socorrer o povo? Os apóstolos governando, porque a palavra governa, dirige, encaminha. Caridade material e caridade espiritual, como queria o saudoso Zaruro, criador da Legião da Boa Vontade. Mas os diáconos não esqueciam do Evangelho, não, hein? Que eles sabiam muito bem. E aqueles que estavam ali caídos não tinham somente aquele corpo que um dia seria abandonado pelo seu espírito. E não esquecer que os diáconos obedeciam aos apóstolos e se inspiravam em Jesus. O corpo tem que ser bem tratado. Ele é a morada do Espírito. Nós estamos aqui, meus amigos e irmãos, para trazer a nossa contribuição para a grande reforma de tudo. Que aqui na mente, ó, a mente. E é no coração que se realizam primeiro as coisas. As reformas, as revoluções, os grandes movimentos que ficam para sempre, deixam alguma coisa, nascem do Espírito. Iluminado. Portanto, o verdadeiro político tem que reunir em si mesmo, ou em si mesma, os critérios do apóstolo, do presbítero e do diácono, sublimadamente. Também aquele pessoal naquele tempo não era tudo santo, não. Os santos estão lá em cima, sublimadamente. São 2000 anos passados, eles foram grandes exemplos. E agora a coisa tem que estar muito mais evoluída, porque os tempos estão passando, já mais que chegaram. Virá um tempo melhor. Jesus é a grande bandeira do terceiro milênio, a bandeira da esperança. Sendo assim, o político não vai se esquecer, jamais, de que a elite do seu país é seu povo, e como tal, deve ser tratado como elite. Por isso os governos têm que se lembrar das almas que levam à frente os seus povos e que estão nos corpos dos seus cidadãos. E Jesus está mandando agora espíritos à terra com envergadura para entender essa coisa. Porque o que tem ocorrido até hoje, salvo exceções, brilhantes até, é a inversão do conceito maior do Cristo no campo da economia, da política, no campo social. Eu estou sempre repetindo aqui martelantemente: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, todas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vocês já devem ter gravado, e é bom. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Que justiça? Justiça social, justiça econômica. Portanto, justiça na distribuição dos bens que pertencem à pátria. Respeitados os que constroem sua riqueza corretamente. E Barbosa andou estudando Paulo porque disse, onde não há o Espírito de Deus, não há justiça. E justiça e liberdade são irmãs. Eu me lembrei que o Gandhi tinha esse espírito de libertação que veio do Cristo no coração. Basta lembrar que na choça dele, o que que tinha lá? Uma folhinha com o Sermão da Montanha que ele considerava a página mais adiantada do mundo. E Gandhi, somadas as suas prisões, teve 6 anos de sua vida consumidos nas cadeias. E ele, como era liberto, dava libertação ao seu povo a partir dali, porque escreveu muita coisa publicada naqueles anos em que o Império Britânico tentou isolar da sua influência aquela população que o respeitava, brahmânicos e muçulmanos. Já disse, peguei esses exemplos distantes para mostrar que tudo é possível àquele que crê. E mais, as coisas divinas requerem sacrifício. Mas que sacrifício? De realizar o bem, isso é uma felicidade. E é para esses espíritos, de aqui a pouco falei, que estão reencarnando na Terra, esses políticos de Deus, que eu passo essa mensagem. No próximo programa, eu pretendo ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos ver se faço na íntegra ou no trecho que for necessário. Espero que não esteja cansando vocês e que essa mensagem tenha lhes trazido muita felicidade. E não se esqueça o que diz Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo está disto aqui já vem. Em nossos corações para sempre.